Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô vovô, agora com vocês Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas e outras finas, que nos vêm atormentar, enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda gente, todo ano é carnaval. Por isso hoje, domingo de carnaval, somente sucessos que fizeram a alegria dos foliões nos salões. Nós vamos na abertura enfocar o Tobias da Vai Vai, cantor paulistano da escola de samba Vai Vai, homenageando os Gaviões da Fiel. Do Greco, o Tobias da Vai Vai canta, na abertura de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, coisa boa é para sempre, por isso que o carnaval persiste. Carequinha, e seu maior sucesso carnavalesco. Carequinha também nosso coreto imaginário, defendendo do Michael Auguste, Miguel Gustavo, fanzoca do rádio. E ainda, mais uma composição em homenagem aos corintianos. Nós temos esta melodia, cantada pelo Beto e Mamão, Tavinho, o autor, em homenagem ao saudoso presidente do Corinthians, o Vicente Mateus, que dizia que uma faca tinha dois legumes, quem sai na chuva é para se queimar. Biru Biru não era Biru Biru, e sim Lero Lero. Vamos então com Beto e Mamão, Marcha do Vicentão. Do jeito mais bateria. Olha pra mim, meu sorriso. É carnaval, sou bem no riso. Vou gargalhar, quero alegria. Na barama, com o som da bateria. Me dê a mão e abraça. Viaja comigo pro céu. Sou caminhão, levanto a taça. Com muito orgulho, pra delírio da fiel. Me dê a mão. Convido a massa pra comemorar. Explode um grito na galera. Tem gol de fera para delirar. Explode um grito na galera. Tem gol de fera para delirar. Hoje sou criança. Tem me cantado sem ninguém de fantasia. Na minha lembrança. Beijar do jeito mais bonito. Ai que gostoso amor, ai que saudade. Te amo de verdade. Vou te levar pro infinito. Vou te beijar do jeito mais bonito. Ai que gostoso amor, ai que saudade. Te amo de verdade. Fadas e rainhas, mil heróis. Ali o dia inteiro e ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma pregada. Faixa aqui, outra faixa ali, o dia inteirinho ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma empregada. Ela é panda e milinha, não sai do César delegado. Grita o nome do Calvi e depois desmaia. Pega a revista do rádio e começa a soletrar. É uma letra aqui, outra letra ali, o dia inteirinho ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma empregada. Ela é casa, é minha. Faixa aqui, outra faixa ali, o dia inteirinho ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma empregada. Corinthians! Ó Vicentão, o presidente do meu timão. Ó Vicentão, muito obrigado, sou campeão. Bola pra lá, bola pra cá, quem tá na chuva é pra se queimar. Chuva é faca de dois legumes, vira o filho, é lero, lero, Neto faz arrepiar. Neto na bola, pela esquerda pro gol! Corinthians! Vagão, vagão, vaguinho, todo reizinho, todo doutor. Hoje vai ter jogo, mas agradece a vaca pelas bramas que mandou. Ó Vicentão, tá com a Marlene no coração. Ó Vicentão, tá com a Marlene no coração. Bola pra lá! Corinthians! É pra se queimar. Chuva é faca de dois legumes. Vira o filho, é lero, lero, Neto faz arrepiar. Vira o filho, é lero, lero, Neto faz arrepiar. Vira o filho, é lero, lero, Neto faz arrepiar. Vira o filho, é lero, lero, Neto faz arrepiar. Vira o filho, é lero, lero, Neto faz arrepiar. Confete, pedacinho colorido de saudade, ai, ai, ai, ai. Ao te ver, na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. 2006, o 13º ano consecutivos no ar, de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora, pela Rede USP de rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas... Nesta manhã, vamos nós com música. Política e carnaval sempre se deram muitíssimo bem. Política e carnaval, coisas que são cantadas, como estes temas, com Nelson Gonçalves, em arranjo do Zacarias, do Erivelto Martins, em homenagem ao saudoso Ademar de Barros, a caixinha do Ademar. Ainda, Nelson Gonçalves em nossa passarela sonora, desta feita homenageando Getúlio Vargas. Será que ele era maldoso assim como diz esta composição? Do Arlindo Marques, Nelson Gonçalves também arranjo do Zacarias, Se Eu Fosse o Getúlio. Quem não conhece, quem não

O Jardim, o Coreto, a música e a saudade é a pedida que você está ouvindo e participando pela Rede USP de Rádio. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Juninho, nosso intervalo e na volta, em nosso coreto carnavalesco, Nuno Rolan, Francisco Alves e Aracide Almeida.